A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estarmos juntos novamente para sermos edificados pela palavra do Senhor. Porque essa palavra ministrada, ela primeiro passa por mim, e portanto, primeiro ela me abençoa. E abençoando-me, eu posso então abençoar você. E eu peço a você, ouça essa palavra com muito carinho e com muita atenção, porque esse texto é belíssimo e esse texto traz revelações maravilhosas para as nossas vidas. Tá bom? Um grande abraço. Nós vamos ver hoje o capítulo 7 de Hebreus. Eu vou ler o último versículo do capítulo 6. E aí dou continuidade, início no capítulo 7, porque o último versículo do capítulo 6 será dado continuidade no capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: esperança essa que temos como âncora da alma, segura e firme, e que peneira até o interior do véu, onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, Abraão, quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu a décima parte de tudo, sendo primeiramente por intervenção do seu nome, rei de justiça, e depois disso também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai agora o quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus despojos. E verdadeiramente aqueles dentre os filhos de Levi que receberam o ofício do sacerdócio têm ordem de tomar os dízimos do povo, segundo a lei, isto é, de seus irmãos, ainda que esses também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é constada entre eles recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou ao que tinha as promessas. E sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. E aqui homens que morrem recebem dízimos. Lá, porém, os recebe aquele que pode provar que está vivo. E assim como digo, Levi também, que recebe dízimos, pagou-os por intermédio de Abraão. De modo que, se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, pois o povo recebeu a lei sob este sacerdócio, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque ao mudar-se o sacerdócio, uma mudança na lei também se faz necessária. Porque aquele sobre quem estas coisas são ditas pertence a uma outra tribo, a qual nenhum homem assistiu ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés não falou acerca de sacerdotes. E isto é ainda evidente, pois que após a semelhança de Melquisedeque, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida infinita, porque ele testifica: Tu és meu sacerdócio de para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque há verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior, porquanto de sua fraqueza e ineficácia. Porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas a introdução de uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Mas não foi na ausência de um juramento que ele foi feito sacerdote, porque aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este com juramento daquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Jesus foi feito fiador de um testamento superior. E eles realmente eram sacerdotes, porque não podiam permanecer, porque a morte os impedia. Mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio eterno. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima nos céus, que não necessita, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados das pessoas. Porque isto ele fez uma vez, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens que têm fraqueza, mas a palavra do juramento, que veio desde a lei, constitui o Filho consagrado para sempre. Amém. Esta é a palavra do Senhor. E este texto é o texto mais claro e mais específico sobre o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Você vê que o texto só fala disso. Ele fala do sacerdócio arônico, mais uma vez, e depois e a maior parte do texto, a maior parte da palavra vai falar desse sacerdócio para sempre, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, como nós vimos aqui, já falamos isso anteriormente, é uma pessoa. Melquisedeque era rei de Salém, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E quando ele aparece, é a primeira vez que ele é mencionado na palavra de Deus, já falamos sobre isso, está lá em Gênesis capítulo 14. Quando ele aparece, o que o texto vai falar sobre isso também, ele aparece a Abraão, depois de Abraão estar voltando da matança, voltando da guerra, de cinco reis contra quatro. E Abraão estava no menor grupo, ele estava lutando do lado dos quatro reis, e não do lado dos cinco. Os cinco eram mais fortes, tinha um reino fortíssimo do lado dos cinco, que subjugava todos os outros. Mas ele então lutou do lado mais fraco, porque o seu sobrinho Ló havia sido feito refém daqueles mais fortes. E o texto vai dizer que quando Abraão fica sabendo que seu sobrinho foi feito refém, foi sequestrado, ele imediatamente sai da sua casa com 318 homens nascidos na sua casa, homens todos valentes, e vai ao encontro do seu sobrinho para libertá-lo. E o texto nos diz, lá depois você pode ler Gênesis capítulo 14, e você vai ver isso, capítulo 13, os capítulos que vai referir sobre essa guerra. Você vai encontrar Abraão fazendo como se ele fosse um general de guerra, porque ele traça uma estratégia de guerra maravilhosa. Ele opta por atacar o inimigo durante a noite, ou seja, na hora que o inimigo não estava em maior vigilância, estavam meio adormecidos e estavam meio tranquilos, que durante a noite dificilmente vai se atacar. Mas ele divide os seus homens, e dividindo os seus homens, cada um para uma direção, ele entra no arraial do rei mais poderoso e faz. Então, ali ele constitui uma vitória sobre todos esses cinco reinos que estavam ali juntos. Abraão, com 318 homens, e simplesmente dissipa cinco reis, e provavelmente os soldados, os exércitos desses reis eram maiores do que o de Abraão. Mas como Abraão estava uma pessoa que lhe deu a vitória, e essa pessoa era o Senhor, porque o Senhor era com ele, porque o Senhor o havia abençoado, ele era abençoado do Senhor. E o Senhor era com ele. E aí o texto vai dizer que quando ele chega, quando ele volta, quando amanhece o dia, voltando, com certeza trazendo Ló junto com ele, salvo, com sua família, e todos os reféns dos outros reinos, ele então encontra um rei, o rei de Salém vai ao seu encontro. Quem é esse rei de Salém? Ninguém sabia quem era. Ninguém, porque, como o texto vai dizer, ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ou seja, o rei de Salém, o rei de justiça, o rei de paz, rei de Salém quer dizer rei de paz. O rei de justiça, que é o Senhor, esse rei de justiça, esse rei eterno, esse rei universal, porque o seu reinado é universal. O seu reinado não está restrito a uma etnia apenas, mas está para todas as etnias, para todos os povos. Porque a Bíblia diz que de todas as línguas, povos, línguas e nações, muitos virão te adorar. Então, muitos virão adorar ao Senhor de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação, não importa de onde é. O Senhor, quando chamou Abraão, ele disse para Abraão, ele fez uma promessa: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a revelação de Deus dada a Abraão e depois passado ao povo que ele gerou, a etnia que ele gerou, que são os hebreus. Esse povo deveria ter feito segundo a palavra que receberam, segundo a palavra que foi dada a Abraão. Ou seja, espalhar, compartilhar, fazer com que essa palavra, com que essa bênção, com que esse rei de justiça, esse rei de Salém, esse rei universal, fosse conhecido de todas as pessoas. Mas eles não fizeram isso. Eles fizeram como que um aprisionamento do Senhor e diziam: olha, o nosso Deus é o Deus único. Nós servimos ao Deus único. Ótimo, eles serviam ao Deus único. Mas era para eles falar e compartilhar e pregar e espalhar essa notícia para todos os outros reinos. E isso eles não fizeram. E eles não fizeram, e mais, eles também vão abandonar esse rei, esse senhor, esse rei que foi revelado a eles, eles vão se tornar idólatras também, como os outros povos. Ao invés de influenciar os outros povos com a crença do Deus único, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que formou todas as coisas, eles, ao invés de influenciar as outras nações, eles foram influenciados pelas outras nações e começaram a oferecer sacrifícios a deuses pagãos, a deuses que não eram deuses. Quando nós lemos o livro de Jeremias, você pode... nós já falamos sobre isso, já ministramos, está lá no blog, a ministração de todo o livro de Jeremias, se você quiser ouvir. O Jeremias vai ser o profeta que Deus levanta para... Foi o último profeta levantado para advertir ao povo, para chamá-los ao arrependimento, para chamá-los ao arrependimento, para que se eles arrependessem e mudassem de vida, o Senhor também mudaria do mal que havia jurado trazer sobre eles. O Senhor não traria o mal que havia jurado trazer sobre eles se eles se arrependessem. Mas eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram do mal. Antes, pelo contrário, continuaram oferecendo sacrifícios a deuses que não eram deuses. A fazer bolos de passas, como está escrito lá no texto, para Isha, e fazer adoração a Baal e outros deuses. Deuses os quais o Senhor diz, e o profeta Jeremias vai dizer de maneira muito irônica, né? Ele fala que, na verdade, esses deuses, ele fala assim, olha, os homens vão à mata e cortam a madeira. Trazem a madeira para casa. Uma parte eles separam para cozer, ou para cozinhar, para assar o pão. E a outra parte eles esculpem e fazem deuses, cobrem-os de ouro ou de prata e pregam-os com um prego na parede. Porque eles não podem ficar de pé. Eles não têm poder para ficar de pé. Eles só ficam de pé se forem pregados na parede. Ou seja, o que acontece? Esse que eles prestavam, a este a quem eles prestavam culto, esse pedaço de madeira, era uma parte da mesma madeira que havia sido usada para fazer com que o forno aquecesse e pudessem assar pães. Ou seja, era madeira para ser queimada e não para ser adorada. Mas eles faziam isso. E o Senhor então prometeu que traria grande mal sobre eles. E trouxe grande mal sobre eles. Mas o Senhor fez uma promessa a Jeremias, que é uma promessa maravilhosa. Você está em Jeremias capítulo 31, dos versículos 31 ao versículo 34, que diz assim: eis que dias vêm, já é uma palavra messiânica, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu farei um novo pacto, ou seja, não manterei o pacto que eu tenho, eu vou fazer um novo pacto. Não conforme o pacto que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram o meu pacto. Eles quebraram o pacto que eu fiz com eles quebraram, embora os tenha desposado, diz o Senhor. Eu os desposei, eu fui o noivo, eu fui o marido, eu fui o cuidador, eu fui o provedor para eles em todo o tempo, mesmo eles tendo quebrado o pacto. Eu permaneci, eles foram infiéis, mas eu permaneci fiel. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel, diz, depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E eles não ensinarão mais cada homem a seu próximo e a cada homem a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos conhecerão a mim, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois eu perdoarei a sua iniquidade e não mais me lembrarei do seu pecado. Essa é uma bênção maravilhosa que o Senhor faz a eles, mas fazendo menção a um novo pacto. Que pacto é esse? A pacto com o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, o justo. Por que que ele colocaria a palavra no coração e não nas tábuas? Não seria, os mandamentos não seriam mais escritos em tábuas de pedra, mas seria escrito no coração. Com por que isso, queridos? Porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e o reconhecemos como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, sacerdote para sempre, sacerdote de misericórdia, de justiça, sacerdote de paz, sacerdócio de paz, sacerdócio universal, sacerdote que não é para eu, que eu conheci, e agora então, como eu conheci, eu vou guardá-lo só para mim. Não, eu conheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ele mudou a minha vida, ele transformou a minha vida. E eu quero falar a tantas quantas outras pessoas eu puder falar desse Deus que muda, que transforma vidas, esse Deus que perdoa pecados e não lembra dele jamais, esse Deus que perdoa os meus pecados e que pode perdoar a todos aqueles que o aceitarem. Essa é a promessa que ele faz lá, Jeremias. Mas essa promessa, ele fala assim, olha, não será mais segundo o mesmo pacto, será um novo pacto. Qual pacto é? O pacto feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O texto aqui vai nos dizer, olha, um texto, o sacerdócio, um sacrifício que é oferecido uma única vez. O sacerdócio levítico, que era o que foi a aliança que Deus fez com o povo quando os tirou da terra do Egito, ele deu a Moisés os mandamentos e ele separou a tribo de Levi para essa tribo o servir, para essa tribo oferecer sacrifícios pelos pecados de todo o povo. E o sumo sacerdote, que no primeiro sumo sacerdote foi Arão, irmão de Moisés. Como que era feito isso? Primeiro, Arão tinha que oferecer sacrifícios por ele mesmo, porque ele era pecador. Então, ele tinha que oferecer sacrifício para que Deus perdoasse primeiro o seu pecado, para então ele oferecer um outro sacrifício pelo povo. Ele primeiro era perdoado e depois oferecia sacrifícios pelo povo, para que o povo fosse perdoado também. Mas agora, esse novo sacerdote, esse novo sumo sacerdote, que é sacerdote para sempre, que não tem genealogia, não tem mãe, não tem pai, não tem dias, não tem início de dias e nem fim de dias, esse sacerdote, ele perdoa completamente, ele não precisa fazer, ele não precisou. Quando historicamente se deu essa palavra, quando historicamente se deu o texto que nós lemos de Jeremias, sobre o novo pacto que o Senhor fazia com a nação, isso se deu quando Jesus, o Filho de Deus, se fez homem e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Assim como Abraão viu, encontrou-se com Melquisedeque, foi por Melquisedeque abençoado. E sendo abençoado, o reconheceu como Senhor sobre a sua vida e lhe deu o dízimo. A palavra de Deus diz que Jesus, da mesma forma, quando nós o vimos, nós também o reconhecemos como Filho de Deus. Lembra lá no novo, quando Jesus estava passando por uma cidade idólatra? E ele estava ali passando por ali e ele fez uma pergunta aos discípulos. Olha, quem diz o povo que eu sou? Quem eu sou? Olha, alguns dias, aí eles falaram, alguns dias que o senhor é Elias, alguns dias que o senhor é João Batista, alguns vezes isso, outros vezes aquilo. Mas aí Jesus pergunta, e vocês, quem dizem quem eu sou? Aí Pedro prontamente diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí a palavra de Jesus para ele, olha, não foi carne e sangue que ele revelou, mas o Espírito do meu Pai. Então, quando nós reconhecemos Jesus como Cristo, o Filho de Deus vivo, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como Abraão reconheceu, quando nós o reconhecemos assim, nós também estamos sendo tendo a revelação não de carne ou de sangue, mas do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos faz entender a palavra de Deus, que nos faz entender quem é Jesus. Então nós precisamos estar atentos a isso. E estar atentos ainda mais, sabe por quê? Porque lembra, o mesmo Pedro, que foi usado pelo Espírito Santo de Deus para dizer a todos os discípulos que estavam reunidos ali com Jesus, a todas as pessoas que com ele estavam reunidos, dizendo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente, momentos depois, instantes depois, ou dias depois, mas foi em seguida, ele foi usado por Satanás para tentar impedir Jesus de ser crucificado, ou seja, tentar impedir Jesus de oferecer o sacrifício único e suficiente pelo perdão de toda a humanidade. Quando Jesus diz assim, olha, eu vou a Jerusalém. Não, não é bom que o Senhor vá, não vamos a Jerusalém, porque eles querem te matar. Aí Jesus só fala, arreda-te de mim, Satanás. Estava chamando Pedro de Satanás? Não. Estava repreendendo o espírito de Satanás que estava usando para tentar impedir que ele fosse e fosse oferecido como sacrifício único e suficiente para Deus, uma única vez, pelo pecado de toda a humanidade. Nós precisamos estar atentos, irmãos, porque às vezes nós podemos também ser usados por Satanás. Quando nós às vezes falamos, olha, aquela pessoa ali, Job, tudo bem, vamos pregar o evangelho, mas este povo aqui não tem jeito. Este povo aqui não tem jeito. Esse povo é idólatra, esse povo é pecador, esse povo não tem o que fazer por eles. Nós vamos pregar a outros povos, mas a esses não. Nós estamos sendo usados por um espírito imundo para impedir de levar a palavra do Senhor. Quando Jesus estava com os discípulos, lembra quando ele disse: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Aí os discípulos falaram: Senhor, mas o povo que mora lá é um povo pecador. E ele estava indo para Gadara. Gadara era uma cidade completamente idólatra. Idólatra, idólatra. E aí eles vão, aí tem a mensagem que vai, o texto que vai dizer que no meio do caminho levantou-se uma grande tempestade. Uma grande tempestade, a ponto de que levar o barco quase a afundar. E enquanto essa tempestade estava acontecendo, e os discípulos desesperados, tentando salvar o barco, tentando se salvar, um cai no mar, o outro tira. Jesus estava tranquilamente dormindo. E aí eles chegam e falam assim: Senhor, não te importas que pereçamos? O senhor aí dormindo e a gente perecendo aqui com a tempestade? Jesus levanta, calmamente diz: homens de pequena fé. E aí ele dá ordem ao vento: vento, cesse. O vento cessou. Dá ordem às águas: águas, se acalmem. E as águas que estavam até então tumultuando, todo invadindo o barco, em ondas imensas, e ondas mais imensas, cada uma mais imensa do que a outra, mais aterrorizadora do que a outra. De repente, sob a palavra do Senhor, o vento cessou. Sob a palavra do Senhor, o mar que estava revolto se fez bonança. Ou seja, se fez um grande lago. O mar que estava em ondas revoltosas se tornou um grande lago. E aí os discípulos: quem é esse que aos ventos dá ordem? Até aquele momento eles não tinham entendido. Apesar de Pedro já ter dito que ele era o Cristo, o Filho de Deus, eles não tinham entendido completamente. Tanto que Jesus, quando mais à frente de outro texto fala, ele fala com Pedro, olha, aí ele diz assim: quando te converteres, tu entenderás. Ou seja, porque tudo era novo. Jesus estava se revelando a eles e eles estavam conhecendo um novo pacto. Eles conheciam o antigo pacto. O pacto que oferecia sacrifício pelo sacerdote, pelo povo, tinha que oferecer várias ofertas, era um ritual enorme para ser perdoado. E de repente aparece para eles o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e eles não o reconhecem como reconheceu Abraão de imediato, apesar de obedecer e segui-lo. Ele chama: segue-me. Eles vão e seguem. E ele não fez acepção de pessoas. Vocês sabem, vocês lembram disso. Ele chamou Mateus. Mateus era cobrador de imposto. Uma pessoa completamente rejeitada, odiada pelo povo. Porque ele cobrava imposto para Roma e parte do imposto para si mesmo. Então ele chama pessoas aí, ele vai na casa de pecadores, ele come com pecadores. Aí os fariseus dizem: quem é esse que come com pecadores e publicanos? Esse é Jesus, que foi a Gadara, como estava dizendo, e chegando a Gadara, desceram do barco com tudo molhado, porque tudo que estava no barco molhou, porque as ondas inundaram o barco. E talvez estivessem lá colocando as roupas para secar, vendo se tinha algum alimento para comer. Vem um homem possesso, amarrado por correntes, e vem branindo em alta voz. E todos eles ficaram aterrorizados. Mas Jesus não. Jesus, olhando para aquele homem possesso de demônios, o amou. O amou e chegou, e ele, o possesso chega diante dele e fala assim: ó, vai embora, afasta-se de nós. O que que o senhor vem fazer aqui? Aí Jesus pergunta: quem você é? Ele diz: legião. Legião, no contexto romano. As legiões de soldados romanos, elas podiam ser feitas, algumas pessoas dizem, de 6 mil homens ou de 12 mil. Ou seja, era uma pessoa, no mínimo, possessa por 6 mil demônios. Jesus não teve medo. Aqueles demônios, às vezes, não, não, não nos mande para o abismo. Não nos mande para o abismo. Porque voltar para o abismo, voltar para junto do seu superior, Satanás, que é o superior desses demônios que estava naquele homem, eles seriam acorrentados, seriam aprisionados, seriam apanhariam e sofreriam sanções terríveis. Aí eles pedem para Jesus: olha, manda a gente, tinha uma manada de porcos próximo, e fala: deixa a gente entrar naquela manada de porcos. E Jesus deixou, porque porco para os judeus, Jesus era judeu, era imundo. Então podia os demônios entrarem, já que eles também eram imundos, e entrar naquela porção de porcos, e todos se precipitaram no abismo, ou se precipitaram no mar, diz a palavra do Senhor. E aquele homem, que a cidade, que as pessoas, que todos tentavam contê-lo, com correntes e mais correntes, e não conseguiam. Porque de todas as formas que eles o prendiam, eles soltavam. Imagina a força de pelo menos 6 mil demônios numa única pessoa. E ele diz: ó, oh, eu. É, aí ele Depois de ser liberto e o pão indo embora, Jesus está se retirando, voltando. Aí, porque o povo da cidade expulsou Jesus e os discípulos por causa da manada de porcos. Amaram mais a manada de porcos do que aquele que estava cheio de espíritos imundos que haviam sido libertos. Eles amaram mais os porcos do que as pessoas. Do que a pessoa daquele homem que sofria e qual dizia: olha, eu andava pelos cemitérios comendo de coisas imundas, imagina só a vida desse homem. Jesus foi a Gadara, queridos, por causa de uma única vida. Ele colocou os discípulos à prova, ele colocou os discípulos, expôs-os ao perigo, mas ele foi lá por causa de um único homem. E você, aonde você tem ido por causa de dezenas e dezenas de pessoas que Deus tem colocado diante de você? Você tem falado do poder desse Deus? Você tem falado a respeito desse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdote para sempre e que vive, como diz o texto, o Senhor vive. Olha só, mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio eterno. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus, queridos, Jesus Cristo vive por interceder por nós, ele vive para isso, ele está à direita do Pai, pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima nos céus. Que não necessita, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios por ele, por si, pelos seus pecados. E depois pelos pecados das pessoas, porque isto ele fez uma vez quando se ofereceu a si mesmo. É quando Pedro estava tentando impedir Jesus de ir a Jerusalém, porque indo a Jerusalém ele seria entregue na mão de pecadores. E esses o matariam. Aparentemente, Pedro estava fazendo uma boa coisa, porque era bom estar com Jesus. Mas era necessário que ele, como cordeiro sem defeito, fosse oferecido a Deus por uma única vez pelo pecado de toda a humanidade. Pessoas que tinham vivido antes dele e pessoas que viriam depois dele até o dia glorioso em que ele voltará nas nuvens com poder e grande glória. Aí era necessário, esse que foi, que ofereceu-se uma única vez, precisava ter aparência de que tinha sido morto, como diz o texto, mas ele estava vivo. Falei isso sobre ontem, está lá em Apocalipse. João vê isso. João tem essa visão. E João diz assim: ó, eu vejo um cordeiro imaculado, um cordeiro santo, mas ele foi degolado. E ele tem aparência de que está morto, mas ele está vivo. Jesus morreu, morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Na sexta-feira, quando foi crucificado, ele morreu. Foi o crucificado, o homem crucificado, que de maneira mais rápida morreu. Porque às vezes a Roma crucificava, esse era o castigo romano para a ralé do povo. As pessoas mais inferiores a pena delas era morrer crucificadas. E Jesus foi como um menor de todos ser crucificado. Ele foi crucificado. Só que o Senhor de toda a glória, não permitiu que ele permanecesse tanto tempo, porque às vezes alguns crucificados levavam dias para morrer. Jesus foi crucificado na parte da manhã, no início da tarde ele já tinha morrido. Ele já tinha dito: Senhor, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele morre, está próximo do fim do dia, ia entrar o sábado, não podia, não teve, não houve tempo nem para fazer o ritual que os judeus faziam de limpar o corpo, enrolá-lo em tecidos para ser sepultado. Tanto que nós vemos no domingo, na manhã de domingo, as mulheres indo ao sepulcro ao raiar do dia para fazer o que deveriam ter feito na sexta-feira, mas que não deu tempo por causa da lei que dizia que no sábado não podia trabalhar. Então não podia nem limpar o corpo de Jesus. Eles não puderam por causa da lei, da antiga lei, do antigo pacto. Pacto esse que Jesus fala em Jeremias e fala aqui em Hebreus que ele está fazendo um novo pacto, porque não é o pacto mais segundo a ordem da tribo de Levi, mas é um novo pacto, porque é um pacto segundo uma outra tribo, que é a tribo de Judá. Tribo essa que Moisés nem menciona, porque não estava nos planos. A antiga aliança, o antigo pacto feito com Israel era na tribo de Levi. E aí o texto vai dizer que Abraão, quando deu o dízimo, os próprios levitas também o deram através de Abraão. Porque Abraão está antes desse pacto feito no deserto. Mas o pacto feito no deserto descende, vem da raiz, vem lá de Abraão. Começa lá com Abraão. Mas agora, como nós vemos em Hebreus, na genealogia de Hebreus, que vai nos falar sobre a genealogia de Cristo Jesus, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eu não vou ler todo o texto, mas eu deixo a orientação para você ler. O texto diz só: e Salmão gerou a Boaz de Raabe. Quem é Raabe? Uma prostituta que foi salva pelo Senhor quando da destruição de Jericó, porque ela aceitou o Senhor. E Boaz gerou a Obed de Rute. Quem é Rute? Uma moabita. Não era da tribo de Israel. As duas mulheres aqui, a mãe de Boaz e a mãe de Obed, não eram de Judá. Eram de outros povos. Eles aceitaram essas mulheres. Essas mulheres foram inseridas no meio do povo de Israel. E essas mulheres vão gerar e vão trazer então, e gera a Jessé. Obed, filho de Rute, que era moabita, vai gerar a Jessé. E Salmo, da que havia sido esposa de Urias. E Salomão, daqui a dia estou, tudo coisa torta, gente. Tudo coisa torta. É prostituta, é moabita. Moabita adorava oferecer crianças em sacrifícios. Esse era o costume deles. Nós vamos ver aqui Salomão, filha do adultério de Davi. Vai gerar Roboão e aí vai dando sequência. E o texto diz de Josias, e vai dando sequência, sequência, não vou ler tudo. Portanto, aí vem, e ele, Azor gerou a Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou a Eliude, e Eliude gerou Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, você percebe, a genealogia de Jesus é a genealogia da casa de Judá e não da casa de Levi. Por isso, o texto diz que ele vai fazer um novo pacto. Um pacto novo, porque o anterior havia se enfermado. Havia se enfermado. Porque ele não conseguiu fazer o que era para fazer. Porque ele não tinha o poder de entrar nos corações. de mudar os corações, de escrever a lei do Senhor não mais em pedras, mas sim no coração, como diz o texto lá de Jeremias. Escreverei nos seus corações a minha lei, e não haverá necessidade de que um homem diga a outro homem, o Senhor vive, porque todos me conhecerão e todos saberão que eu sou o Senhor. Queridos, nós precisamos divulgar, proclamar, mas proclamar a plenos pulmões de que Jesus vive. E de que Jesus vive, que de Jesus vive e vive para interceder por nós. Olha só que coisa maravilhosa. O motivo da vida de Jesus, a razão de Jesus, está aqui no texto. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, versículo 26, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Que não necessita, como aquele sumo sacerdote, oferecer sacrifícios todos os dias, pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados das pessoas, porque isso ele fez uma vez, quando se ofereceu a si mesmo. Mas este homem, por quem permanece para sempre, possui um sacerdote eterno. Ele possui um sacerdote eterno. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele. Isso aqui é interessante. Olha só, o texto diz assim: portanto, vírgula, também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele. O que que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ninguém. Só ele é o caminho. Só ele é a verdade. Só ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque a vida estava nele e ele a deu por todos. Quando ele morreu na sexta-feira e foi enterrado, foi sepultado lá no sepulcro de Arimateia, o rico, para que se cumprisse a palavra do Senhor, que com os ricos estaria na sua morte. Porque, na verdade, durante a sua vida, aqui ele esteve mais com os pobres. Porque foram os pobres que o aceitaram, que aceitaram segui-lo. Uns por interesse, outros por reconhecê-lo como Cristo, como disse Pedro. Uns o seguiram, como ele mesmo vai dizer: ó, vocês estão aqui atrás de mim por causa dos pães que vocês comeram lá no monte, quando eu fiz a multiplicação dos pães. Vocês estão aqui atrás de pão e não atrás de mim. Querem ir embora? Vão embora. E aí a multidão vai embora, porque queria pão. Ele dizia: eu não vou dar pão para ninguém hoje. Aí a multidão vai embora. E ele vira para os discípulos: vocês também querem ir? E aí a palavra diz: mestre, para onde nós vamos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aleluia, glória a Deus. Queridos, para onde nós vamos, a não ser para Jesus? Se só ele tem palavras de vida eterna, se só ele pode salvar perfeitamente, se só ele pode escrever no nosso coração a sua palavra. Eu lembro de quando eu era criança, o meu pai, sempre que ia orar, estávamos na igreja, ele era convidado a fazer a oração, ele sempre encerrava a oração dele assim, todas as orações. Nunca vi ele encerrar uma oração sem dizer essa frase: Senhor, escreve a tua palavra nos nossos corações com letra de ouro, para que nunca se apague. Essa era o final da oração do meu pai. Em nome de Jesus, amém. Ele encerrava todas as suas orações assim. Meu irmão e minha irmã, ora ao Senhor Jesus da mesma forma, peça: Senhor, escreve a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escreve com letra de ouro para que nunca se apague. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida com letra de ouro para que nunca se apague. Para que quando o Senhor me chamar ou quando o Senhor voltar, o meu nome esteja escrito no livro da vida e eu então encontre a salvação, eu possa encontrar contigo, viver contigo, andar contigo, viver contigo eternamente, como eternamente vivo, Senhor. Eu disse que Jesus, quando morreu, disse anteriormente, e retomo só para concluir o pensamento, para deixar claro, né, que eu disse que Jesus morreu. Quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu pelos que já haviam vivido antes dele e para os que viviam antes dele. Aí, assim, mas como assim? Ele viveu, ele morreu, e como que ele pagou o pecado daqueles que já estavam mortos? Pagou. Porque a Bíblia diz que quando ele morreu, o período entre a sexta-feira à tarde e o domingo pela madrugada, sabe o que que ele fez? Ele foi até o inferno. Ele abriu as portas do inferno, porque ele diz, a palavra diz que ele foi até o Hades, foi até o inferno. Arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Ou seja, ele escancarou as portas do inferno e todos quanto desejaram saíram do inferno naquele momento e tiveram uma nova oportunidade de serem feitos habitantes do reino celestial. Eu creio que todos saíram, né? Porque o sofrimento devia ser tamanho que todos devem ter saído. Eu creio que todos, eu desejo que todos tenham saído. E hoje, por isso que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Por que que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus? É porque a igreja é poderosa? Não! É porque as chaves da porta do inferno, as chaves da porta do inferno estão nas mãos de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Estão nas mãos dele. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Satanás não tem mais nem as chaves da sua própria casa. Por isso nós devemos, meus irmãos e minhas irmãs, adentrar as portas do inferno ou as portas dos lugares mais medonhos, mais pecadores, os lugares onde há mais pecado escancarado, adentrarmos essas portas e declararmos em Jesus Cristo a salvação. Se você crê em Jesus, você será salvo, você e sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Nós temos que pregar essa palavra em todos os lugares. Em todos os lugares. Há pessoas fazendo, há muitos missionários agora, nesse momento, queridos, talvez morrendo por causa dessa palavra, mas eles dizem, não, eles estão morrendo. Na verdade, eles estão passando da morte para a vida, porque a sua vida terrena é um instante, está morto. O instante seguinte está na glória com o Senhor. Não importa. A palavra de Deus diz assim, olha, não, se não se importem com aqueles que podem tirar a sua vida, mas se importem com aqueles que não só podem tirar a sua vida, como pode lançá-la no inferno, que é o Senhor. Ele salva, ele vive para interceder por nós. Ele salva todo aquele que se chega a ele. Todo aquele que se chega a ele é salvo. Mas aqueles que não chegam, aqueles que optam por permanecer na presença do maligno, ele nada pode fazer. E há muitas pessoas, irmãos, há muitos irmãos, há muitas pessoas que estão morrendo sem conhecerem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso depende de você, isso depende de mim. Por isso eu prego, por isso eu prego, por isso o pastor está pregando, por isso nós temos pregado esse tempo todo já, fazendo 4 anos que estamos pregando aqui no WhatsApp, no blog, que era o que nós tínhamos, o canal, o meio que nós tínhamos para pregar, e nós temos pregado. E centenas de vidas têm sim ouvido essa palavra, e eu creio que centenas de vidas têm sido transformadas. Nós vivemos para pregar a palavra de Deus. Por isso nós temos feito, eu dei essa semana o número da conta do pastor, eu tenho dado o número do meu Pix, porque nós somos, aqui o texto diz que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, e deu porque reconheceu que ele era superior a ele, visto que havia sido abençoado por ele. E que os levitas, depois, muito tempo depois, eles haviam participado daquele ofício, daquele dízimo dado por Abraão. E os próprios levitas viviam dos dízimos e das ofertas das outras tribos. A tribo de Levi, separada para o sacerdócio, foi uma tribo que não recebeu porção em terra. Quando da divisão da terra entre todas, entre as 12 tribos, a tribo de Levi não recebeu nenhuma porção de terra, porque a porção da tribo de Levi era o Senhor. Era o Senhor, era a sua porção. O Senhor tinha dito, eu vou sustentar vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos segundo essa palavra. Não tenho porção em terra. Tenho nada. Praticamente nada. Tudo que eu tenho é o Senhor que me dá. E já faz 35 anos que vivemos única e exclusivamente para pregar a palavra do Senhor. E nesses 35 anos o Senhor tem nos sustentado. Durante um bom tempo, nós somos sustentados porque participamos de uma igreja organizada e que pagava salário. Mas hoje nós vivemos única e exclusivamente da oferta de irmãos que têm sido tocados pelo Senhor para nos abençoar. Tem dias, como hoje. Hoje foi um dia, ontem, hoje. Ontem não tinha um real. Hoje eu não tinha um real. Aí no final da tarde, fui olhar a conta, tinha entrado uma oferta. Aí liguei para um irmão, que eu estava com saudade dele, querendo falar com ele. Ó, fiz um depósito na sua conta hoje, pastora. E eu falei assim, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Não tinha nada. Aí pude ir na rua, comprei alimento. Comprei um chocolate que a gente não tinha, um toddy que a gente não tinha. Pude comprar um queijo. Sou mineira, né? Mineira adora queijo. E o queijo daqui é muito bom. Comprei um queijo para eu comer. Mas ontem eu não tinha dinheiro para fazer isso, não. E nem hoje, até o fim da tarde, eu não tinha. Mas no final da tarde o Senhor providenciou. Eu tenho cirurgia para fazer. Eu fiz o exame em janeiro. Em janeiro, já estava, era a orientação que eu fizesse a cirurgia. Até hoje não consegui fazer e não vou fazer nos próximos meses, porque eu fiz os exames pré-operatórios, eles deram uma alteração muito grande. Então eu tenho que passar ainda pelo endocrinologista, que eu não consegui ainda, consegui marcar para o dia 14 do mês que vem. Aí eu vou começar a tomar medicamento para colesterol, triglicéridos. Meu triglicéridos está uma coisa, eu nunca tive problema com triglicéridos, está quase 800, querido. Então, ou seja, eu estou em risco, mas eu sou, ó, você está correndo risco cardíaco. Mas eu estou correndo risco cardíaco, coisa nenhuma, o Senhor cuida de mim. Estou correndo risco, humanamente falando, medicamente falando, sim, estou. Mas o Senhor cuida, o Senhor tem cuidado e Ele vai continuar cuidando. Tem que fazer um outro exame com outro médico, um gastro, porque estou com uma alteração muito forte, muito grande no meu fígado. Não sei o que está acontecendo. Então eu preciso passar. Eu não consegui ainda marcar o gasto. Não tem nem sinal de quando vai ser. Mas eu sei que vai ser no tempo do Senhor. O Senhor está cuidando. Nada vai acontecer se Ele não permitir. Se Ele não permitir, nada vai acontecer. Porque tudo, tudo está nas mãos do Senhor. E como nós vivemos para pregar o Evangelho, assim como os levitas lá no deserto e depois em Jerusalém, não tinham porção em terra e viviam dos dízimos e das ofertas levadas ao templo, nós vivemos dos dízimos e das ofertas trazidas ao templo. Veja a última ministração que eu fiz e eu dei o número da conta do pastor. Caso você não tenha Pix, está lá na última ministração. Se você já tiver apagado, vai no blog que você encontra. Blog logo 7, 7 numérico. Tá bom? Então, blog logo 7. Vai lá no blog logo 7, lá você vai encontrar essa ministração e o número da conta do pastor. Eu não tenho aqui em mãos agora para repassar para você, porque nós vivemos única e exclusivamente daquilo que nos é ofertado. O meu Pix é 247-190-15816. Se você quiser mandar uma oferta, se transformar em um mantenedor desta obra, das nossas vidas, nos ajudando, nos sustentando, como sustentou esse irmão hoje mandando essa oferta. E como sustentou a irmã que pediu para não ser identificada e que está sendo usada pelo Senhor para nos propiciar o equipamento para abrirmos um canal no YouTube. Em maio, a partir de maio agora, nós vamos começar a ministrar no YouTube. E tem uma irmã que está nos abençoando tremendamente com isso. E você também pode abençoar. Você também pode abençoar, porque ainda há coisas a serem feitas. E nós dependemos, queridos, única e exclusivamente do Senhor. O Senhor provê todas as coisas para nós. Provê através de irmãos e irmãs que ouvem a sua palavra e se deixam quebrantar por ela, e se deixam levar por ela. E são obedientes à sua palavra. São obedientes à sua palavra. Que dizimam como fidelidade e dão ofertas alçadas com liberalidade. Mas, infelizmente, há muitos irmãos e irmãs dentro das igrejas que são idólatras. Como assim, pastora? São idólatras? São, porque eles têm Mamom como seu Deus. Quem é Mamom? Dinheiro. Tudo na vida deles, primeiro é o dinheiro. Eu tenho que guardar esse dinheiro porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã. O dia de amanhã proverá o Senhor. Quem diz que amanhã você vai estar vivo? Lembram da parábola que Jesus contou e eu encerro aqui? Que um homem fez uma grande plantação e colheu grande quantidade de mantimento. E olhou para o mantimento e olhou para os seus celeiros e viu, ó, o mantimento que eu estou colhendo não vai caber nos meus celeiros. Então eu vou derrubar esse e fazer celeiros maiores e guardar para que contenha, possa comportar tudo que eu estou colhendo. E assim ele faz e guarda tudo no celeiro. E à noite em sua casa ele diz assim: agora posso deitar e dormir tranquilo, posso agora desfrutar de toda a riqueza que conquistei. E aí o Senhor fala para ele: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Que tem você para. E o que é que ele tinha para apresentar? A riqueza dele. O que é que Deus vai fazer com a riqueza? Nada, Deus não precisa de absolutamente nada. A riqueza não pode salvar. O que salva, que pode e salva, é Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o rei de justiça, o rei de paz, porque ele é rei de Salém também, rei de paz, rei universal, o rei que salva todos, de toda a língua, de todo o povo, tribo e nação. Ele salva a todos. Todo que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, diz a palavra do Senhor. Agora, assim como ele condenou e mandou para o cativeiro o povo de Israel, o povo de Judá, primeiro o povo de Israel, a tribo do norte, foi conquistada pela Assíria. E séculos depois, aproximadamente 2 séculos depois, a tribo de Judá foi conquistada por Nabucodonosor. E muitos morreram e muitos foram feitos escravos. E ficaram escravos durante 70 anos, porque não ouviram a palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, você está ouvindo a palavra do Senhor? Você tem ouvido e está ouvindo? Deixa essa palavra entrar no seu coração e mudar a sua vida. Tenha um coração de criança, que a palavra de Deus, que o perfeito louvor procede do coração das crianças. Quando os discípulos, crianças estavam tentando aproximar de Jesus, os discípulos foram lá para tirar as crianças, porque criança e nada era a mesma coisa naquele momento. Ele diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais procedem, porque dos tais é o reino de Deus. E diz: vocês não conhecem o que disse o salmista? Da boca dos pequeninos procede o perfeito louvor. Porque os pequeninos não estão apegados a nada, a nenhuma idolatria, a nenhum mamom, a nenhum dinheiro. Meu irmão e minha irmã, eu afirmo para você, muitas das lutas que você tem passado emocionalmente ou de outras formas, é por causa do seu amor ao dinheiro. Abra o seu coração, confesse ao Senhor o seu pecado, mude de vida e o Senhor vai te sarar. O Senhor vai te dar a vitória. O Senhor vai te dar a vitória em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Ele vai te dar a vitória, porque ele é um rei que vive por interceder por você junto ao Pai. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que a bênção do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, o Filho de Deus, seja sobre você, hoje e para todos sempre. Amém.